lembra quando a gente começou? Eu fazia tudo pelo nosso amor. Você adorava brincadeira e eu te mandava até buquê de flor. Mas infelizmente a vida é assim. Quem não dá valor sempre sai perdendo. Não é novidade ver você aqui com essa cara de arrependimento. Tô sabendo que você anda por aí bebendo e falando de mim. Que o nosso amor jamais acabou, que não chegou ao fim. Depois que quebra a cara que você me ama, depois que quebra a cara que você me chama pra voltar pra sua cama. Esqueça, você não me engana. Depois que quebra a cara que você me ama, depois que quebra a cara que você me chama pra voltar pra sua cama. Esqueça, você não me engana. Esqueça tudo, acabou, apagou a chama. Oh, paixão, quem não tem dinheiro sofre de amor, só sucesso. Tô sabendo que você anda por aí bebendo e falando de mim. Que o nosso amor jamais acabou, que não chegou ao fim. Depois que quebra a cara que você me ama, depois que quebra a cara que você me chama pra voltar pra sua cama. Esqueça, você não me engana. Depois que quebra a cara que você me ama, depois que quebra a cara que você me chama pra voltar pra sua cama. Esqueça, você não me engana. Esqueça tudo, acabou, apagou a chama.